uma vez mais no coração da quebra, tentando enxergar outro lugar além da guerra. A sombra da maldade e um ferro sempre à mão não vale nada contra um par na traição. Sou mais a oração, nos lábios a canção, naquele pique pra chegar na hora do busão. A morte pia no sorriso, não provoque o louco. Eu tô nas pistas da quebrada, liso e cuidadoso. Vou te falar que treta é foda, tira o sono. A quem abraça ideia errada por engano, dentro de um limite vale tudo por um sonho. Sem desespero, dá de testa com estanho. A gíria muda, muda a geração, só não muda o processo de transformação. Ser sujeito homem não é fácil não, desde a maternidade ao fim da missão. Talvez sua pessoa até se cobra demais e não se entrega nunca nas casinhas mortais. Entre os arranhões, várias humilhações, antipatias, perseguições. Acho que ninguém queria se pegar viciado, independente se é no álcool baseado. Mas você nasceu no gueto, não tô passando pano. É que essa porra vinha errado desde antes, mano. As voltas com ladrão, traficantes, operários, nós somos a mistura de malandros e otários. Malcolm X relatou que a vida engana os mais espertos. A dureza deu lugar à figura de um espectro, a nova geração tirando a velha bandidagem. Lá se foi seu tempo de malandragem. Quem hoje arrasta o pé teve o vulgo de uma fera. Se não é Jesus, o homem se entrega. Faz muito tempo que eu não tinha uma vida tão boa. No coração da quebra, pra te falar toda a verdade desde o dia que eu nasci. No coração da quebra, faz muito tempo que eu não tinha uma vida tão boa. Pra te falar toda a verdade desde o dia que eu nasci. Filha da Bahia, Itapetinga, tosse forte, broncopneumonia. Um par de olhos fundos no rosto negro e magro. Não é fumante, nunca deu um trago. Sente dor ao ver a dor dos outros. Chora o filho da irmã que foi morto. Canta no coral daí pentecostal. No círculo de oração foi fiel até o final. Abençoando, nunca maldizendo e jamais blasfemando. Mesmo sofrendo, um filho especial de mente retardada. Foi internada, ela não pôde fazer nada. O mais velho sou eu, rapaz, isso mesmo. Carlos rapaz fez ela pagar veneno. Quase todo crente tem um filho que perde a linha. Isso aconteceu também com a dona Neinha. Atravessando de São Paulo a Bahia, aquele filho que os dedos mole queria. Com 49 ela se foi e eu fiquei. Vou pagar de malandrão pra quem? No coração da quebra, a cena é repetida. Ao redor dos mano, psico catequiza. Gírias atuais, armas vão além. As mesmas ambições, o mesmo vai e vem. Quem sou pra se meter com a vida de alguém? Deixa o rei tempo mostrar quem é quem. Pode até bater sujeira com meus argumentos. Não tenho a intenção de agradar 100%. Só de pensar em crime sua alma já tá dentro. A mente ocupada melhora seus pensamentos. Você pode voar, ir além, acredite. Pode se tornar menos confuso e menos triste. Até mesmo superar a dificuldade da vergonha de ser você mesmo, essa pessoa estranha. É esse rosto mesmo que vai te acompanhar até envelhecer, melhor se acostumar. Errou, errou, passou, não vai voltar. Só depende de você se animar e caminhar. Tentando enxergar outro lugar além da guerra, mesmo quase louco em qualquer favela. Faz muito tempo que eu não tinha uma vida tão boa. No coração da quebra, pra te falar toda a verdade desde o dia que eu nasci. Ideia de mil graus. Faz muito tempo que eu não tinha uma vida tão boa. No coração da quebra, pra te falar toda a verdade desde o dia que eu nasci. Ideia de mil graus. Os dentes rangem dor no coração da quebra. Esses são os ais, melhore a sua reza. Pra te falar toda a verdade desde no coração da quebra. Intenso é o amor no coração da quebra. Se sabe dar valor, evita a sua queda. Pra te falar toda a verdade desde que eu nasci. Faz muito tempo.